Olha sete lugares na internet onde seu conteúdo nunca é apagado. Olha só, você já parou para pensar por que toda vez que alguém sobe um vídeo polêmico, ele some em horas? Por que um post viral some do ar por violação de diretrizes, mesmo sem explicação clara? E por que algumas pessoas, principalmente criadores de conteúdo, estão migrando para lugares que ninguém conhece e dizem que lá nada é apagado? Você já ouviu falar de internet descentralizada? Não é ficção científica, não é teoria da conspiração, é tecnologia real e já está funcionando. O que muita gente chama de a internet que ninguém manda. Mas calma, isso não significa tudo liberado. Não é zona de lei. É só outro jeito de organizar a rede, sem um chefe no centro. Então vamos direto ao ponto. Quais são as plataformas onde, de fato, não existe um botão de remover conteúdo? E mais, por que elas são quase impossíveis de derrubar? Você vai entender em 3 minutos e talvez repense onde posta seus vídeos. Primeiro, o que é descentralização mesmo? Imagina o YouTube. Tudo o que você vê, vídeos, comentários, likes, fica num data center da Google, nos Estados Unidos. A empresa decide quem pode postar, o que pode ficar no ar, quando um canal é banido. É um sistema centralizado, tem um dono, tem regras únicas, tem um desligar. Agora imagina o oposto. Um vídeo seu não fica num servidor só. Ele é cortado em pedaços criptografados, espalhados por milhares de computadores no mundo. Ninguém tem a versão inteira, só você e quem você autoriza. Consegue montar de novo. E se alguém tentar apagar? Impossível. Por quê? Porque para derrubar, você teria que desligar todos os computadores ao mesmo tempo, em países diferentes, com leis diferentes. É isso que chamamos de resistência por design. Então, quais plataformas usam esse modelo? Vamos a três que já estão funcionando e são usadas por milhares de pessoas. 1. IPFS, Interplanetary File System. Sim, o nome é grandioso, mas é mais simples do que parece. O IPFS não é uma rede social, é um protocolo, tipo o HTTP, aquele HTTP:// que a gente via antes do HTTPS. Só que, em vez de buscar um arquivo num servidor central, exemplo youtube.com/video123, você busca pelo conteúdo em si, por uma espécie de impressão digital única, chamada hash. Exemplo prático. Você sobe um vídeo. Ele vira um código como QMXOIPS-S7JKB9C. Quem tiver este código pode baixar o vídeo de qualquer lugar onde alguém já o tenha salvo. E se o original for apagado? Não importa. Se uma só pessoa no mundo ainda tiver uma cópia, o conteúdo continua disponível. Não tem dono da rede, não tem admin. O IPFS é mantido por voluntários, universidades, ONGs e até empresas, como a Cloudflare, que oferece gateway público gratuito. E ele já é usado por arquivos do Wikileaks, versões espelhadas, arquivos de código aberto do GitHub via projetos como Flick, até por museus para preservar acervos digitais sem depender de nuvem privada. Aliás, tem um projeto chamado Filecoin, que paga pessoas em criptomoedas para guardarem arquivos do IPFS. Ou seja, quanto mais útil seu conteúdo, mais gente quer manter ele no ar. Curioso, né? Mas tem um detalhe. O IPFS sozinho não é uma plataforma pronta. Você não entra lá e posta como no Instagram. Precisa de uma interface por cima, e é aí que entram as próximas opções. 2. Odyssey, baseado em LBRY mais IPFS mais blockchain. Essa sim é uma plataforma pronta para usar. Parece um YouTube, mas diferente. Você faz upload de vídeo, coloca título, descrição, thumbnails, tem comentários, inscritos, até monetização. Mas o vídeo não fica num servidor central. Ele é distribuído via protocolos descentralizados, incluindo o IPFS, e registrado numa blockchain chamada LBRY, que garante que ninguém altere os metadados, título, autor e data. O que isso muda na prática? Um vídeo só é removido se o criador apagar. Não há equipe de moderação decidindo o que é adequado. Conteúdo polêmico, histórico, censurado em outros lugares, ele fica lá, enquanto alguém estiver rodando um nó da rede. E há milhares de nós ativos, em computadores domésticos, servidores de ONGs, até em data centers alugados por comunidades. Sim, já rolou conteúdo problemático por lá. Mas a plataforma não remove, ela delega a moderação ao usuário. Você pode escolher quais canais seguir, quais assuntos ver e até rodar seu próprio filtro. Ou seja, o poder volta para você, não para um algoritmo central. Aliás, o Odyssey é aberto, o código é público. Qualquer um pode verificar, não há backdoor, não há botão secreto de apagar tudo. E tem mais. Como ele usa blockchain, os criadores recebem LBRY Credits LBC diretamente dos espectadores, sem intermediários, sem 45% de comissão. Já pensou ganhar R$1.000 de um vídeo e receber R$1.000 de verdade? É por isso que muitos jornalistas independentes, podcasters e documentaristas migraram para lá. Mas calma, não é terra sem lei. A plataforma tem termos de uso. Exemplo, proíbe ameaças diretas à vida. Mas a aplicação é feita por consenso da rede, não por um time em São Francisco. 3. PeerTube, Federação de Servidores Autônomos. Essa é a mais brasileira das três, no sentido de que é simples, cooperativa e feita por comunidades. O PeerTube não é uma só plataforma. É um software livre que qualquer um pode instalar num servidor. E aí, milhares de servidores se conectam entre si, como e-mails. Você tem seu e-mail @gmail.com, eu tenho meu e-mail @protonmail, mas a gente se comunica. Cada instância do PeerTube é independente. A instância A pode ser monitorada por uma universidade. A instância B por uma ONG de direitos digitais. A instância C por um grupo de cineastas. Mas os vídeos de uma aparecem nas outras, graças ao protocolo ActivityPub, o mesmo do Mastodon. E o melhor? Como os vídeos são hospedados localmente e espalhados via P2P, peer-to-peer, mesmo que uma instância caia, o conteúdo continua vivo em outras. Exemplo real. Em 2022, uma instância francesa foi derrubada por um ataque DDoS. Mas os vídeos que ela tinha não importam, porque outros servidores já tinham cópias em cache. Isso é chamado de resiliência federada. No Brasil, já existem instâncias como media.livre.br, tube.catarse.me e até uma da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Você entra, posta seu vídeo e ele vai para o Fediverso. Sem YouTube, sem risco de demonetização surpresa, só você e sua comunidade. Aliás, o PeerTube é usado até por prefeituras europeias para divulgar câmeras de trânsito em tempo real, porque como não depende de nuvem privada, é mais barato e mais seguro contra ataques. Mas e as blockchains de conteúdo tipo Arweave ou Storage? Sim, existem e valem uma menção rápida. Arweave promete armazenar dados para sempre, por uma taxa única. Um arquivo pago hoje fica lá por séculos, graças a um modelo econômico baseado em criptografia e mineração. Já tem lá a versão inteira da Wikipédia em 2021, documentos históricos, até NFTs de arte. Storage e CIA são como Dropbox descentralizado. Você aluga espaço em HDs de pessoas no mundo todo. Seus arquivos são criptografados, divididos e espalhados. Para acessar, só com sua chave. E se um HD quebrar? O sistema reconstrói automaticamente com os pedaços restantes. Nenhum desses é uma rede social. São infraestruturas, mas muitas das plataformas que citamos usam elas por trás. Agora vem a pergunta que todo mundo faz. Mas se ninguém pode apagar, isso não vira zona? Boa pergunta. A resposta curta não é pior do que o que já existe. Hoje, conteúdo ilegal, como pornografia infantil, é combatido por cooperação internacional, não por botão de apagar. E redes descentralizadas também seguem isso, só que de forma mais transparente. Exemplo, o protocolo IPFS tem uma lista pública de hashes bloqueados por consenso comunitário, chamada IPFS Blocklist. Qualquer nó pode optar por não servir esses conteúdos, mas ninguém é obrigado. É escolha, não é imposição. Ou seja, em vez de um único juiz, você tem milhares de juízes e pode escolher com quem concordar. É democracia digital, não é anarquia. E para finalizar, por que governos e gigantes da tech não gostam disso? Não é por maldade, é por modelo de negócio. plataformas centralizadas ganham com atenção. Quanto mais tempo você passa lá, mais anúncio roda. E para manter você lá, elas precisam controlar o que você vê e o que não vê. Já nas descentralizadas, o lucro não vem do seu tempo, vem da utilidade. Se seu conteúdo é bom, as pessoas guardam. Se é ruim, ele some naturalmente, não por banimento, mas por abandono. É seleção natural digital. Então, será que o futuro da internet é descentralizado? Olha o que o povo está comentando sobre isso. Fernanda Almeida, São Paulo. Fiz um documentário sobre cidades abandonadas e o YouTube tirou do ar, por violação de direitos autorais. Era só música livre. Subi no Odyssey e já tem 80k views. Ninguém mexeu. Ricardo Gomes, Porto Alegre. IPFS é complicado no começo, mas depois que você entende, é tipo ter um cofre digital que ninguém abre, nem comandado. Luana Ferreira, Recife. Meu canal de